Alô, alô, alô, alô, fala, fala, fala, fala. Alô, Vitinho, você tá na onde, seu filho da p... Briguei com a meia mina e foi pro baile funk. É só putaria na brisa de skunk. Deu salve no gabiru, ele vai puxar o bonde. Do nada ela me liga falando, Vete, cê tá na onde? Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Do nada ela me liga falando, Vete, cê tá na onde? Do nada ela me liga falando, Vete, cê tá na onde? Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Esse é o DJ Gabiru, ele que vai puxar o bonde. Essa putaria na brisa desse pack. Ainda vem essa safada, né? Que barulho vale foda. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Aí do nada, ela mete a louco. Achou que eu tava nelipa, mas eu tava lá na norte, entendeu? Mas calma aí, novinha, vou explicar. Aí, é que eu briguei com a minha mina e fui pro baile funk. É só putaria na brisa de skunk. Deu salve no gabiru, ele vai puxar o bonde. Do nada ela me liga falando, Vete, cê tá na onde? Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Do nada ela me liga falando, Vete, cê tá na onde? Do nada ela me liga falando, Vete, cê tá na onde? Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Esse é o DJ Gabiru, ele que vai puxar o bonde. Essa putaria na brisa desse pack. Ainda vem essa safada, né? Que barulho vale foda. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Alô, amor, eu tô no baile da Marconi. Aí do nada, ela mete a louco. Achou que eu tava nelipa, mas eu tava lá na noite, entendeu? Mas calma aí, novinha, vou explicar. Aí, esse é meu mano de Zeca Biru. É grossa, é grossa. Minha porra, Lube 17. Fabrica de madelão, fabrica de...